Deus se importa com o teu sofrer. Hoje mesmo vai trazer direção que vai mudar a tua vida. Tua noite findará, o seu dia chegará, e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo que ele disse se cumprirá. Abundância, abundância Deus trará. Tua vida mudará. Quando Israel cercado estava, quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha com você, e tudo que ele disse se cumprirá. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Deus se importa com o teu sofrer. Hoje mesmo vai trazer direção que vai mudar a tua vida. Tua noite findará, o seu dia chegará, e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo que ele disse se cumprirá. Abundância, abundância Deus trará. Tua vida mudará. Quando Israel cercado estava, quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha com você, e tudo que ele disse se cumpriu.